começar no naipe, salve as comunidades. Só um relato de um crioulo, chave de verdade. Ó, rico de vontade, várias etapas, fases, consciente se estende. 4M vibe, quer saber como é que é? Quem sabe, quem sabe? Humildade no caminho é fato. Eu tô no jet de BMW e bate volta todo mal olhado. Se eu tô calor e a morena chaveado, mas patricinha adora e nos maloca se amarrou. Tava sem sal com os playboy, com os maloqueiro fechou. E patricinha adora e nos maloca se amarrou. Tava sem sal com os playboy, com os maloqueiro fechou. Porque elas pausa no elenco todo. Ó, nós aí de novo. 4M nato, caça dos tesouro. Porque elas pausa no elenco todo. Ó, nós aí de novo. 4M nato, caça dos tesouro. 4M nato, caça dos tesouro. Pra começar no naipe, salve as comunidades. Só um relato de um crioulo, chave de verdade. Ó, rico de vontade, várias etapas, fases, consciente se estende. 4M vibe, quer saber como é que é? Quem sabe, quem sabe? Humildade no caminho é fato. Eu tô no jet de BMW e bate volta todo mal olhado. Se eu tocar calor e a morena chaveado, mas patricinha adora e nos maloca se amarrou. Tava sem sal com os playboy, com os maloqueiro fechou. E patricinha adora e nos maloca se amarrou. Tava sem sal com os playboy, com os maloqueiro fechou. Porque elas pausa no elenco todo. Ó, nós aí de novo. 4M nato, caça dos tesouro. Porque elas pausa no elenco todo. Ó, nós aí de novo. 4M nato, caça dos tesouro. 4M nato, caça dos tesouro.